Nosso bebê nasce em junho. Querida Julie, enfim, a grande notícia: você está grávida. Li e reli a sua carta diversas vezes para ter certeza de que era mesmo verdade. Essa notícia está cantando em minha alma o dia inteiro, de modo que escrevi esta carta na primeira oportunidade que tive. Os dois grandes mistérios da vida humana são o amor entre marido e mulher e a fertilidade desse amor, o amor da vida. Quem poderia imaginar algo mais belo do que o fato de uma criança ser concebida porque seus pais desejam ter um com o outro, a mais completa união que pode existir entre dois seres humanos? Agora você tem o privilégio inestimável de ter uma nova vida florescendo em seu útero, o fruto misterioso do amor de vocês. Gratidão, reverência, admiração e amor são as únicas respostas adequadas a esse evento, motivo pelo qual você está tão maravilhada. Seu bebezinho hoje, tão minúsculo, não é um mero aglomerado de células. Ele é uma pessoa feita à imagem de Deus e destinada a desfrutar de sua visão para sempre no paraíso. Como eu gostaria de que todas as mulheres que concebessem meditassem sobre isso e agradecessem a Deus, que lhes permitiu participar do mistério de sua criatividade. De fato, Chesterton está certo quando escreve que, se pensarmos a fundo sobre o mistério da concepção, acabamos colocando em dúvida a igualdade dos sexos. Ele chama a gravidez de um espantoso privilégio feminino. Lembro-me de que, quando se apaixonou por Michael, você me disse que começou a se preocupar com ele. Você se apavorava quando ele estava viajando e não chegava em casa na hora prevista, quando ele estava doente ou quando estava infeliz. Agora que está carregando o filho dele em seu ventre, começará a temer de novo. Esse pequeno ser é saudável? Está tudo se desenvolvendo normalmente? Esse temor amoroso a acompanhará até que você e seu filho estejam a salvo no paraíso, juntos, protegidos dos perigos desse mundo. Talvez isso ajude a compreender por que Michael está tão perturbado pela notícia de sua gravidez e oscila entre orgulho e apreensão quando pensa nesse evento que altera tão profundamente a vida de vocês. Agora, o mistério do seu amor fiel foi coroado com o dom de uma nova vida crescendo em seu útero. Uma criança que lhe trará sofrimento, mas também muita alegria e que a aproximará de Michael mais do que nunca. Daqui em diante, vocês são três, não mais dois. Michael teme tanto as mudanças que estão prestes a ocorrer, quanto as novas responsabilidades que pesam sobre os ombros. Ajude-o a se adaptar, compartilhando com ele as suas experiências durante a gravidez. Conte-lhe das esperanças que você tem para o bebezinho em seu ventre. Diga o quanto confia nele, para que, com o desenvolvimento da gestação e sua crescente dependência dele, Michael se fortaleça como marido, pai e protetor. Nos próximos meses, vocês dois devem lutar para despertar e nutrir um no outro um amor profundo por essa criancinha e um amor ainda mais profundo um pelo outro. Tenho certeza de que uma felicidade que jamais experimentaram os espera. Quando tiverem medo, devem se lembrar de que essa criança pertence em primeiro lugar a Deus e que Deus a ama infinitamente mais do que vocês podem amá-la. Ajoelhem-se juntos e, em suas preces diárias, confiem a Deus seu filho e ele cuidará melhor desse serzinho do que vocês, pois ele é todo-poderoso. Minha querida Julie, testemunhar o amadurecimento do amor entre você e Michael tem sido uma bênção imensurável para mim. Quantas aventuras vocês tiveram juntos! Do êxtase da sua lua de mel aos problemas que os afligiram, vocês perseveraram no amor. Na alegria e na tristeza, se lembraram de que, embora o casamento seja um ato de ousadia, também é a escola do amor. Juntos triunfaram sobre muitas dificuldades, pois vivenciaram a profunda alegria do amor fiel e aprenderam a lição mais importante que qualquer casal pode aprender. Vale a pena lutar pelo casamento. Meu coração está em festa. Alegro-me com vocês e por vocês. Com carinho, Lily.